maravilhas daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para uma opção cultural gratuita para os moradores de Foz do Iguaçu e região de fronteira. Trata-se da visita às duas novas exposições temporárias do Ecomuseu de Itaipu, aberto de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ficarão em cartaz até o dia 30 de setembro as exposições Meu Coração de Polaco Voltou, com trabalhos do poeta paranaense Paulo Leminski, um dos grandes nomes da poesia brasileira no século XX, e a exposição Poeta Alice, de Alice Ruiz, vencedora de duas edições do Prêmio Jabuti. As exposições foram abertas na semana passada durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher. O Ecomuseu de Itaipu fica na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Centro de Recepção de Visitantes da Usina, mas atenção, hein? Para visitar o Ecomuseu, é preciso primeiro obter seu ticket de visitação na recepção de Itaipu, apresentando ali, no caso dos moradores de Foz, né? Documento e comprovante de residência para obtenção da gratuidade. Não apenas moradores de Foz, mas de toda a região fronteiriça e municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. E sempre lembrando que a exposição anterior sobre Paulo Leminski, a exposição Múltiplo Leminski, que ficou em cartaz no Ecomuseu em 2013, foi a recordista de visitas entre as exposições aqui na Terra das Cataratas. Então, vale a pena conferir esse novo trabalho. Prestigie!